Panorama Agrícola para 16 de setembro de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua minguante, 16 de setembro, no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é muito riso, pouco juízo. No programa de hoje você confere uma dica de investimento na sua propriedade. No Noticiário Oeste, amplia unidades de observação em fruticultura de clima tropical. E na entrevista, Otacílio Costa ganha unidade de referência tecnológica em gado de leite. Dica do dia. Investir na integração pecuária-floresta pode render ao produtor rural mais de R$ 1.000 por hectare ao ano. Em uma área de 5 hectares já é possível fazer essa integração. A junção pecuária-floresta é a mais viável economicamente e contribui para a reforma de pastagens degradadas. É hora das notícias. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul criaram recentemente a Aliança Láctea Sul Brasileira e pretendem com isso liderar a produção de leite no país a partir do próximo ano. Com essa Aliança Láctea Sul Brasileira, os três estados querem fazer do leite mais uma estrela do agronegócio da região sul. O oeste de Santa Catarina, o noroeste do Rio Grande do Sul e o sudoeste do Paraná são hoje a região que mais cresce em produtividade de leite no país. Com 300 mil produtores distribuídos por quase todos os municípios, o sul é responsável por 33% da produção brasileira de leite. A expectativa é de que em 10 anos a produção aumente, chegando a 19,5 milhões de toneladas de leite por ano. Atualmente, Santa Catarina é o quinto produtor nacional de leite, com um crescimento médio de 8,6% ao ano, e é responsável por 7,9% da produção brasileira de leite. Com o objetivo de dar novas alternativas econômicas aos produtores das margens dos rios no oeste de Santa Catarina, a UGT1 da EPAGRE, Chapecó, Xanxerê e São Lourenço do Oeste dá continuidade ao projeto de desenvolvimento da fruticultura tropical, implantando mais 6 unidades de observação, com um plantio da cultura do abacaxi, variedade BRS Ajubá, que possui plantas mais resistentes aos climas amenos existentes na região oeste do estado. Pretende-se assim, além de melhorar a diversificação da alimentação familiar, tornar o excedente da produção uma renda extra ao pequeno produtor que mora nos vales dos rios Uruguai, Chapecó, Chapecozinho e Irani. O projeto foi iniciado em 2006, em conjunto com as estações experimentais da EPAGRE de Uruçanga e de Itajaí, no qual as culturas da banana e do maracujá e da goiaba foram introduzidas e selecionadas as variedades que se adaptaram bem na região oeste do estado de Santa Catarina. Confira a entrevista de hoje. No Panorama Agrícola de hoje, nós vamos conversar com o extensionista da EPAGRE em Otacílio Costa, Aziz Abou-Hatem, sobre estação agrometeorológica da EPAGRE Cirã, instalada no município, e também sobre tecnologias que estão à disposição do agricultor, como casinha da bezerra, bebedouro móvel e também pastagens perenes. Que informação você teria para o nosso ouvinte, Aziz? Bom, Mauro, na verdade a gente tem no programa SC Rural investimentos aí nas propriedades, na questão de atualização tecnológica, na questão de capacitação de agricultores e no nosso município aqui de Otacílio Costa nós já fizemos uma unidade de referência tecnológica em grãos na questão de plantio direto e estamos fazendo duas de pecuária, sendo que essa que nós inauguramos agora neste mês está as tecnologias de cardeiro hidráulico, de bebedouro móvel e de a questão de pastoreio rotacionado com pastagens perenes para que o agricultor, principalmente, especialmente, né, o produtor de leite, tenha pastagens sempre de boa qualidade para ofertar para o seu gado, ao mesmo tempo de diminuição de custos na produção, ou seja, a criação, a produção de leite, a criação dos animais, da pecuária, o gado e ovinos também, à base de pasto. Ora, nesse caso, o pasto também tem que ser de baixo custo para o agricultor, então não deve ser realizado serviços anualmente. Então, a gente tem que cultivar as pastagens de forma perene, ou seja, que elas se perenizam durante um longo período para que diminua os custos de produção e assim aumentar a rentabilidade do nosso agricultor. Essa unidade de referência tecnológica também foi agraciada com uma estação agrometeorológica do CIRAM da IPAGRE. E agregamos, então, na mesma unidade, porque lá tinha sinal de celular e tudo, e teve estrutura suficiente para que a gente pudesse fazer, agregar mais essa ação, que também é uma ação da IPAGRE, junto ao CIRAM, né? E em parceria também com o município, aqui com a Prefeitura Municipal de Otacílio Costa. Então, essas tecnologias de caneiro hidráulico para levar água nos piquetes, a questão de produção de pastagens perenes, manejo animal em piqueteamento, a questão também da casinha da bezerra para produzir bem uma novilha, né, leiteira na própria propriedade, todas as tecnologias estão disponíveis a todos os agricultores, não só da comunidade do Águas Paradas, mas também das comunidades vizinhas e de todo o município aqui de Otacílio Costa e municípios vizinhos. Então, é uma alternativa, uma oportunidade que o SC Rural Microbacias 3 possibilitou para esse agricultor, para essa família de produtores, produtores de leite, mas também para os agricultores do município de Otacílio Costa. Quantos agricultores, no geral, devem ser beneficiados, Aziz? Nós temos no município, hoje, atualmente, 56 produtores de leite. Então, é um número pequeno, mas a ideia é que a gente amplie essa atividade no município, que até pouco tempo atrás o carro-chefe é ainda, né, a silvicultura. Então, ao passar do tempo, aí está se voltando um pouco mais a atividades rurais que tenham uma rentabilidade maior, uma rentabilidade mensal, né, também, e que o leite se torna uma grande alternativa. Então, essa unidade de referência tecnológica, essa URT, ela vem para isso também, ela vem para motivar novas atividades rurais que aumente a renda da família, da agricultura familiar e das famílias aí que dependam aí do meio rural para a sua sobrevivência. No caso, aí em Otacílio Costa, existem produtor investindo em pecuária e floresta? Exatamente. Então, todo agricultor que tem silvicultura, ele tem pecuária de corte. E aos poucos, então, está se passando até por causa da questão do queijo serrano, que também é uma ótima alternativa aqui na Serra, né? Na Serra Catarinense. Então, está se passando um pouco mais para o leite, mas praticamente todos têm pecuária de corte. E claro que tem fazendas aí de empresas que daí só tem silvicultura, mas produtor, agricultor, todos os agricultores que têm silvicultura, eles têm a pecuária de corte como seu carro-chefe. Então, também também são atendidos através dessa URT, porque pastagens, né? Pastagens, piqueteamento também pode ser realizado da mesma forma como para o leite, na bovinocultura de leite, também pode ser para a bovinocultura de corte e a ovinocultura que está surgindo aí como alternativa na região aí da Serra Catarinense. Os benefícios dentro da unidade de referência tecnológica são permanentes? Exatamente. Esses benefícios, na verdade, são investimentos, né? São investimentos do SC Rural. Claro, tem uma vida útil, mas, a princípio, só com manutenção deve se perenizar na propriedade. É uma coisa útil, quer dizer, não é uma coisa só para mostrar. É uma coisa que é um investimento que é utilizado no cotidiano da família. E então ela é útil também à propriedade, à atividade leiteira no cotidiano do agricultor, da família rural. Muito bem, conversamos com o engenheiro agrônomo e extensionista da IPAGRE, Otacílio Costa, Aziz Abouhatem, sobre esses investimentos do SC Rural em Otacílio Costa. Muito obrigado, Aziz, pelas suas informações. Obrigado, Mauro. Obrigado pelos outros. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.